Santa Maria, quando vem, ela às vezes nos balança por não conseguir lembrar de sua santíssima presença. Santa Maria, quando vem, ela às vezes nos balança por não conseguir lembrar de sua santíssima presença. Ela vem pra nos curar, nos centrar e relembrar um pouquinho da infância que estamos a passar. Ela vem pra nos curar, nos centrar e relembrar um pouquinho da infância que estamos a passar. Quando vem, vem devagar, nos mostrando o bom caminho. Com o tempo aprendemos a nos tornarmos bons meninos. Quando vem, vem devagar, nos mostrando o bom caminho. Com o tempo aprendemos a nos tornarmos bons meninos. Ó mamãe, dai-me esperança, alegria de viver, pois estamos na balança e não queremos mais pender. Ó mamãe, dai-me esperança, alegria de viver, pois estamos na balança, não queremos mais pender. Quero me equilibrar, me lembrar do seu carinho, encontrar com o bom Jesus, receber do seu amor. Quero me equilibrar, me lembrar do seu carinho, encontrar com o bom Jesus, receber do seu amor.